Cadê minhas amantes fiéis? Elas estão aqui hoje? Ela não reclama quando chega tarde. Me abraça e diz que tá morrendo de saudade, que tava me esperando e arrumou a cama de um jeito diferente, mas ela me ama. Morre de ciúme, mas guarda pra ela. Tá sempre sorridente, ela tá sempre bela. Sabe exatamente tudo que eu gosto. Não tem meu telefone, mas sabe que eu volto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunça minha mente, vira confusão. Com ela eu faço amor até no chão. Nós agora, amante fiel. Esse nosso compromisso não depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto. Nem precisa me chamar. Ah, eu vou estar sempre por perto. Nosso compromisso não depende de um anel. Vai me dando desespero quando é hora de ir embora. Eu troco minha vida por um pouco de nós dois. Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto.